da adição. Eu achei que cê tivesse pronto pra o bang bang. Farpas e farpas trocadas, my family, my family. Pai, eu sei que é o seu jeito, mas às vezes me magoa. E também sei que cê me criou da melhor forma. Desculpa, eu não posso ser outra pessoa. Meu coração aperta toda vez que você chora. Mesmo não tendo religião, eu creio. Respeito toda vez que você pega o texto. Me sinto melhor em batalhas do que em igrejas. Mas da minha vida ninguém sabe um terço. Eu vou conseguir, pode ter a certeza. Sei que não devo carregar todo esse peso. Não vive a minha vida, vai falar que eu não tenho vivência. Eu deveria me preocupar mais comigo mesma. Muito mais comigo mesma. As chances. Foi desesperador ver sua camisa manchada de sangue. Eu achei que cê tivesse pronto pra o bang bang. Farpas e farpas trocadas, my family, my family. Porque você não aproveitou todas as chances. Foi desesperador ver sua camisa manchada de sangue. Eu achei que cê tivesse pronto pra o bang bang. Farpas e farpas trocadas, my family, my family.